Essa merda, porra. Não, tem que falar, velho. Eu vou interpretar. Free Momia, não? Essa é uma boa. Ah, Corrúbia! Ah, ligado. O maluco tá ligado. Minha banca. Minha banca. Apresentar. Apresentar. Rima rara, tá ligado? Aqui no trampo, ele vai pegar, tá ligado? Rima rara, rima rara.